O tema de hoje é esperança. A esperança é uma questão de espera ou é uma questão de ação? A palavra esperança, ela vem do latim e é que é espes, que significava expandir-se. E ela está ligada, então, em expandir as nossas possibilidades um pouco mais. Ou seja, expandir a nossa consciência. E ela traz um pouco do futuro para o presente. Portanto, ela nos dá uma possibilidade extra. Se eu estou vivendo uma situação difícil, complexa, eu posso trazer um pouco do futuro para o agora, para que ele possa iluminar esse momento. Ou seja, esse momento ele pode ser iluminado pela minha esperança, pelas minhas experiências, para mim buscar alguma coisa melhor. Então, aquele que tem esperança, ele tem um direcionamento, ele tem um sonho e ele tem uma motivação para alcançar esse sonho. Ela é uma das virtudes mais vitais ao ser humano. A vida, ela é dual. Nós sempre teremos situações boas, ruins, nós teremos altos e baixos, e a esperança, ela nos permite caminhar sempre. Ela nos dá a possibilidade de, por todo esse percurso de altos e baixos, ser difícil, sempre nos dá a possibilidade de ultrapassá-los. Ela nos dá a possibilidade de chegarmos do outro lado. Ela é um combustível para as estradas difíceis e complexas, que nenhum de nós vai escapar a elas. Então, costuma-se dizer que a esperança, ela é um fio que liga um presente obscuro a um futuro mais promissor. Ela traz um pouco da luz do futuro para o agora. A esperança é o único bem comum a todos os homens. Aqueles que nada mais têm, ainda possuem. Essa é uma frase do filósofo Tales de Mileto, e ela vai nos dizer que a esperança, esse fio, é como se nós fôssemos um náufrago, que tem diante de nós uma corda, e ela está presa em terra firme lá do outro lado. Aí, nós não estamos sem nada. Nós temos um fio que nos leva à terra firme, que nos leva a um território mais seguro. Portanto, nós não estamos perdidos quando nós temos esse fio condutor. A esperança, ela é um caminho. Aquele que espera, caminha. Porque às vezes a gente tem uma ideia da esperança como passividade. Então, eu estou parado esperando e nada acontece. Não, não é esse o sentido. É o caminho que eu vou ao encontro daquilo que eu acredito que seja melhor. Na visão religiosa, por que o povo saiu do Egito e vai caminhando na esperança de encontrar a terra prometida? Naquilo que eles acreditavam? A grande interrogação é: o que que eu faço com essa espera? Que caminhos eu posso dar dentro de mim mesmo para que eu consiga ir ao encontro de alguma coisa que seja significativa para mim? Então, a esperança, ela é um caminho. Quem não espera, fecha as portas para esse caminho. A gente pode pensar assim, mas não dá para viver de esperança. Eu fico lá esperando, esperando, esperando e nada acontece. Não é esse o sentido. Cada passo que eu dou, cada forma que eu encontro um caminho para ir percorrendo aquele caminho, maior é a credibilidade que eu dou para mim mesmo de continuar caminhando. Eu estou numa busca, mesmo que as dificuldades sejam imensas. E tem, todos vocês devem conhecer Saint-Exupéry, que ele é autor daquele livro O Pequeno Príncipe, onde ele diz que tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas. E ele tem um outro livro que se chama A Terra dos Homens. E nesse livro ele conta a história de um aviador e o avião dele cai por causa de uma grande tempestade de neve. E ele procura alguma estrela que possa guiá-lo. Então, imaginem a situação. Ele é um aviador, pilotando um avião dos primeiros, e ele trabalha no correio aéreo, e o avião cai. E quando o avião cai, ele não morre, e ele enfrentou essa tempestade de neve, conforme eu coloquei, e a tempestade aqui ela é uma metáfora. Ela é, assim, alguma coisa inusitada que acontece na nossa vida. E aí o avião cai, ele não morre, e ele olha para o céu para tentar encontrar alguma estrela que pudesse guiá-lo. E ele não encontra nenhuma estrela que pudesse guiá-lo. E aí, a única esperança que havia dentro dele era uma estrela que morava dentro da alma dele. Então, vejam só, nenhuma circunstância externa tinha para ele se motivar. Ele teve que buscar dentro dele mesmo alguma coisa que desse aquela força para ele continuar ficar vivo. E aí, depois, conta que ele pensava assim, depois que encontraram ele: a minha mulher deve estar pensando que se ele estiver vivo, ele deve estar caminhando. Ele deve estar lutando para continuar viver. Então, essa mensagem de Saint-Exupéry, ela é muito bonita e ela vai por esse caminho. Aonde mora a nossa esperança? Ela mora dentro da gente. E ela é alimentada por afetos externos que nós construímos. A gente foi construindo nas nossas vivências pessoas, momentos, situações, sonhos, projetos. Isso está dentro da gente. Então, nos momentos que eu mais preciso, eu vou buscar dentro de mim mesmo, para eu enfrentar as dificuldades que eu estou vivendo nesse momento. Eu preciso de alguma coisa que acenda em mim um continuar, um ir adiante. O contrário da esperança é a desesperança. Eu vivo uma situação ruim, qualquer que seja essa situação ruim, e eu fecho as portas. Eu não imagino mais caminho. E a esperança, ela é uma porta aberta da minha alma. A desesperança é um trancar essa porta. Então, eu não acho que alguma coisa vai acontecer. A esperança é acreditar que alguma coisa vai ser melhor. Mas fazendo a minha parte, imaginando o que, que eu posso fazer para isso acontecer. E tem mais um exemplo muito interessante. A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, ela é uma médica que trabalha somente com doentes terminais, onde ela faz, ela criou aqueles cuidados paliativos. E ela tem dois trabalhos muito bonitos. Um deles é a casa paliativa e a outra é a casa do cuidar. E o lema deles é uma esperança por dia. Porque como essas pessoas, elas são doentes terminais, o lema é uma esperança por dia. E a proposta, assim, para nós hoje é nós pensarmos assim, associarmos a necessidade de a cada dia que nós acordarmos, nós termos um convite que aquele dia faz. Todos os dias tem alguma coisa que aquele dia me sugere fazer. Por exemplo, todos os sábados eu venho na casa espírita. Eu faço o meu trabalho aqui ou ali dentro. Esse dia, no sábado, essa é a minha proposta. Nós necessitamos de uma esperança por dia.